Pai Nosso em aramaico. Ó respiração da vida, fonte do Verbo eterno, Criador do cosmo, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos iluminar a terra inteira. Ajuda-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentido que emana do Senhor. Que o nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu eu, para que caminhemos como exemplos vivos com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo seja um só. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós. Assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam. Ensina-nos a transcender tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomado pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde se aperfeiçoam nossas ações. Que assim seja. Abidum de Bashemaya, Neitika Deshimo, Teitei Malikuta, Meruei Teseviana Ikana, de Bashemaya Afbaha, Havilan Larman, Dezun Kamayarmana, Washapoklam, Hayoben Wartahen, Aikana Daf Renan, Shuokan Wahoben, Uela Tarlan Leneziuna, Ela Patsam Membichá, Metu de la Rei Malikuta, Auerla Wal Sepurta, Larlam Armin. Amém. Amém. Amém.